www.af, direto de Marte. Mais cedo busquei uma terráquea pro abate. Cachaça na mente, a rua Anitta de praxe. Deixa ela bem quente pra dropar um espacate. Não julgo pela capa, mas reparo no encarte. Rebola com estilo, tem qualidade. Bebo ligurita e ela bebe Campari. Tremendo aquela bunda, vai gata, não pare. Viajo nessa curva tipo Vans Full Party. Acelera na pista igual é Lori Bulgari. Será que ela vai até o chão? Ela vai sim, geral grita saúde sem ela mandar um atin. Dobra o joelhinho, treme esse rabão pra mim. Seu decote baixo deixa meu coração fraquinho. Chame hip trick ou chame quadradinho. Pra mim tanto faz, gata, faz mais um cadinho. Pro pai, New Orleans Bell, sample de James Brown. Artigo genuíno, mineiro sem igual. Sempre evoluindo, check material. Meu rap vai subindo, sua pressão arterial. Eu puxo forte, muito, muito forte. Estilo chapadão, positivo no antidoping. Tecnicamente, my blue que é Jenny Joplin. As cachorras no baile de pussy popping. Não sei se eu fumei demais ou se é o álcool, mas aquela bunda tem vida própria. Toda vez que eu olho, ela tá indo pra um lado e pro outro. Pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro. Pra baixo, pra cima, pra um lado e pro outro. Pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro. De novo e de novo, pra um lado e pro outro. Pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro. E não para, não para. Pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro. Carai doido, minha cabeça tá rodando. 3 horas da manhã e eu chapadaço. Com o beck bolado e mais um pedaço. A noite pede o som do mais pesado. Ligo de Assis, chamo de Assis. Cadê o de Assis? E aí de Assis? Geral tá marcando cê mandar um free. Hoje vai dar não que eu tô sem cigarra aqui, zoeira. Marca um take que eu já tô chegando aí. Um palpite para o drink que ela vai pedir. Cortando shortinho colado com pisante grafite. Marihuana e malícia na minha mente do tipo: olha mãe, não toca, mas deu bola, eu me atrevi. Abre essa perna, sonho de consumo. Chupo ela como bale, acendo como fumo. Coloco tudo e ela aqui que eu viro ela. Torço ela, chamo de contorcionista. Vejo como ela desliza na pica. Acelero o pique pra ela gritar. Faço ela gozar, feito louca. Chupo ela toda, muito desejo pra pouca roupa. Mas se for só na mente não consta. Tanto baseado que eu já perdi as contas. Olhando essa boca, fico viajando no bar. Aí garçom, traz outra. 4 horas da manhã, mais louco que o Batman. Enxergando nem 2 palmos na frente do nariz. Mas o vulto daquela bunda continuava pra um lado e pro outro. Pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro. Pra baixo, pra cima, pra um lado e pro outro. Pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro. De novo e de novo, pra um lado e pro outro. Pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro. E não para, não para, pra um lado e pro outro. Pra um lado e pro outro, carai doido. Acabou sua brincadeira. D para o A, S, S, I, S, o grave trinca. A casa inteira agita, não desacredita. As bocas se excita, ninguém vai hesitar. Na hora de queimar um dubão. Para o A, S, S, I, S, o grave trinca. A casa inteira agita, não desacredita. As bocas se excita. Faz um espacate na batida e bate a buceta no chão.